Deixa eu poder confirmar a primeira vez. Muito bem, caso seja essa, então daí eu leio da Bridge 4. Maxman 01 na escuta para a cópia. Afirma, senhor, pronto para a cópia, já tenho aprovado a 360. 3601 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via Apro Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após direto Papá Índia Romeu. Nível de voo 360, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge, controle 120.8. Aciona 5072-3601. Correto, com 3601, no portão 4, chamo para o pushback acionamento, só lembro que o seu, essa autorização vale somente após as 7h15, horário em que a pista deverá estar oficialmente aberta, ok? Sem problema. 3601 no portão 4, autorizado, reporta SAC. Autorizado, reportado ao SAC. tá? 142 a bordo, alterna galeão, 6 horas e 48. E 42, correção 3:48, 142 galeão copiado, 3601 da TAM, táxi aprovado à direita, tem ponto de espera pistola 0, ajuste padrão, no ponto de espera quando pronto, chame torre, frequência 118, decimal 62, tem um bom voo. É, direita no ponto de espera, vai tomar torre 18,5 da 3601. bom dia, Chanel 6251. Chanel 251, bom dia, informação em curso AECO, mudando para Foxtrot em mais alguns segundos. Eu tenho o 360 já aprovado Guarulhos, já está pronto para a cota? Afirmativo, meu amigo, pronto para a cota 360. Chanel 251, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Brasilono 0 até SMAP, após direto posição AWAKE, após direto Mike Ninja Alpha, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, após Leda voa Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5073 do Chanel 251. O senhor poderia confirmar só se não é direto Bridge e uniforme Zulu 16 até Belo Horizonte? Muito bem, eu vou confirmar junto ao centro Recife, por gentileza, cortejo já essa autorização, assim que ele tiver a rota seguinte, eu falo para o senhor. Afirmativo, depois o senhor repassa para mim novamente, eu decolo da 10, curva direita, da Hélio e da Bridge, 1208-5073, e a rota? Zulu 10 até SMAP, após direto AWAKE, após direto Mike India Alpha, após conforme rota. Afirmativo, uniforme Zulu 10, SMAP, AWAKE, aguardando aí a confirmação. Afirmativo, vou ligar o centro para confirmar a rota. Por favor, obrigado. Bom dia, Santo 360. Santo 3601, bom dia. Tudo bem, mantém nível 340, direto posição Bridge. 340, direto Bridge, Santo 3601. Solo. Ô, meu amigo, prossiga. 6251, uma pequena história para o senhor. Ah, o Centro Recife tinha exatamente a rota que eu paguei para o senhor, cruzando 0 SMAP, após direto ao WAKE, Maricá, Zulu 44 News, seu direto. Só que a princípio o senhor tinha apresentado uma CHG modificando a rota exatamente para essa que o senhor tem agora, para o Zulu no zero, bridge, até o Zulu no meia, BHZ, trivia, após direto. Só que essa CHG não foi recebida pelo Centro Recife, que a gente acabou de pedir para a Sala S reenviar essa CHG. Se ela chegar em tempo, antes do senhor pedir posicionamento, a gente consegue mudar sem problema. Caso não, continue essa rota, ok? Afirmativo, então. Só recapitulando, então, é o uniforme Zulu 10, SMAP, SMAP Awake. Após Awake, direto Maricá, Mike India Alpha, após Alpha Zulu 44, até Nilsa. Afirmativo, então. Então decola, só recapitulando, a 10, direita da Hélio e da Bridge, uniforme Zulu 10, SMAP, Awake, Boa Maricá, uniforme Zulu 44 e Nilka. Nilsa, November India Lima, Sierra Alpha. Nilsa, November India Lima, Sierra Alpha. Correto, senhor. Correto o corrigimento. Portão 5, chame para o pronto para o pushback acionamento. Assim que recebemos o CHG, coordenaremos com o Centro Recife e pagaremos o senhor de volta. Sem problema, obrigado pela atenção. Poxa, né, minha 2-1, com certeza coordenamento da aero, retirada do Finca, posição fim. Vou informar que é, senhor. Já está providenciando o operador de Finger. Tá ok, então. Dá visual com o mesmo, solicita puxa acionamento na posição 5 livre, chame táxi 6251. Então, ataque. 6251, o centro Recife já recebeu a CHG do senhor? A princípio, a rota da presente mudada, a gente só está conferindo o nível para trocar com o senhor definitivamente. Então, quando eu tiver, compreendo. No centro Recife, nos mudou o nível do senhor, agora 340, nível aprovado, e a rota Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após direto Papá Charlie Lima, senhor. Continua a saída da Ela e da Bridge, em Bridge interceptando Upper Zulu 16. Continua mesmo 5073. Agora nível 340, aprovado Guarulhos. Upper Zulu 16, decolando então da 10, curva direita da Eole da Brinde, captando Upper Zulu 16, direto Trife, direto Posto, acionando 5073, o Ocean 6254. Correto protegimento, senhor. Chame pronto para o táxi. 5 na operação de táxi, pessoas a bordo 151, alternando galeão, autonomia 0500. Aduna 51 às 5 horas galeão, o Oceania 6251 autorizado táxi via faixa principal de Índia até o ponto de espera da pista no zero. Ajuste padrão, no ponto de espera chame torre na frequência 1 no 8, decimal 6251, tem um bom voo. Faixa Índia, ponto de espera 1 no 0, 2 no 0, 1 no 0, 1 no 0, 1 no Controle, bom dia, Xangai 6251, decolado, passo na 1000. 6251, bom dia, contato radar direto Leda, vigilante. Direto Leda, obrigado. 5 Uno, passa nível 140, chama agora Centro Recife em 125 decimal 1, boa viagem. Legal, bom dia.